Sol Salvador é o azul 4977. Bom dia, azul 4177, 118.6. Obrigado, 118.6. Salvador, azul 4177, bom dia. Azul 4177, para Vitória, 360 nível. Afirmo, senhor, só por gentileza, a pista em uso no momento. Momento é 17, azul 4177, pista principal vai ser liberada a partir do 00. Obrigado, senhor. Então a gente vai para 17. O 4177 já copia para 17? Copio, senhor. 177 autorizado para Vitória, no nível 3620 via Upper Whisky 50. Decola da pista 17, após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Aciona transponder 5514, frequência do controle 119.35. Autorizado nível 360, rota conforme a perícia 50, decola da pista 17, curva à direita, subida da El, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, 5514, 1935, é o controle pro azul 4177. Botão 01, chame pronto, pushback, sonamento, ajuste no 016, azul 4177. Obrigado. Bom dia, Web 6749, informação Apple, autorização 340, São Paulo, Guarulhos. Web 6749, aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando o voto. Informe que a pista principal 10 será liberada ao 00. Você vai decolar da 10 ou da 17? 10, positivo. Web 6749 Guarulhos está autorizado, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 após a decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bidev. Aciona transponder 5520, frequência do controle 119.35. Autorizado 340 para São Paulo Guarulhos, informa o ISC 50, decola da 10, direita da El, Leda, após Leda, BDEB 5520, transponder, oferecer controle web 6749 graus. Correto, portão 11, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 0116, web 6749. Camarada. Controle Salvador, bom dia, é o Hotel 320, temos a informação Echo, está passando o 195, Hotel no 60. Bem, chegada bom, Fidê se mantém a 3.000 pés, 190 no meio ajuste. Como que a pista 190 estará disponível a partir do 200. O procedimento vai ser o ILS, é que você... qual é o estimado de pouso? Está estimando o pouso ao 01, o X-Ray é o procedimento. Está estimando Índia Serra ao 0659. Ok, copiado. Uma chegada bom, descida para 3.000 pés, 1.016 ajuste. 3.000 pés, 1.016 ajuste, o TAN 3201, obrigado. Salvador, é o Azul 4177, no gate 1 para pushback acionamento. Autorizado, Azul 4177, chame táxi. Iniciando pushback acionamento, chamará pronto para táxi 4177 da Azul, obrigado.